aqui tremendo, sofrendo feito louca, passando sufoco. Criminoso, e o pior que é gostoso. Você tem namorada, eu tenho ciúme. Tô apaixonada e a gente não se assume. E só me procura quando tão brigados. Tá difícil morar aí, coração ocupado. Eu amando ele, ele amando outra. E a gente não se assume. E só me procura quando...